O Ministério Público de Minas Gerais conseguiu a condenação do autor do homicídio de uma criança de 1 ano e meio de idade. O julgamento ocorreu nesta sexta-feira, 23 de agosto, no Tribunal do Júri, em Belo Horizonte. O promotor de justiça, Herman Lott, dá os detalhes do caso. Foi no dia 26 de dezembro de 2016. A hora não se sabe ao certo. O certo é que foi antes das 17h30, mas pode ter sido 14, 16h, 16h30, né? A Eloá Carvalho de Miranda Souza é a vítima. E ela tinha 1 ano e meio de idade, 1 ano e 5 meses de idade. E ela foi deixada em casa com o padrasto dela, o Leandro Venceslau Ferreira. E a mãe saiu para trabalhar. O Leandro tinha o compromisso de deixar a Eloá na casa da Luana, amiga da mãe da Eloá. A mãe da Eloá chama Raquel. E acontece que, quando deu por volta das 17h30, assim, uma vizinha começou a observar um comportamento estranho do Leandro, sabe? Ele com o olho muito arregalado, chegava no portão, olhava para um lado, olhava para o outro. E, de repente, ele saiu, foi embora. Ah, Raquel, mãe da Eloá, chegou em casa, era mais ou menos 19h, e não conseguiu entrar, porque ele trancou o portão, tinha um muro alto para passar. Então ela foi na casa da Luana, pediu o marido da Luana para pular o muro, e quando entrou a menina estava desfalecida em cima da cama. Então chamou, a mãe desmaiou, mas teve um vizinho lá que chamou o corpo de bombeiro e tentou reanimar e tal. Mas não levaram para o hospital. No hospital, o médico ainda tentou reanimar e em algum momento lá ele até achou que a menina ia reviver, vamos dizer assim. Porque ela começou a pegar uma corzinha, mas aí não teve jeito e morreu. E o Leandro sumiu, só foi preso 1 ano e meio depois no município de Prata, lá perto de Uberlândia. Ele foi acusado de quais crimes? É o homicídio, né? É triplamente qualificado, porque com motivo fútil, um recurso que dificultou a defesa da vítima e o feminicídio, né? Por se tratar de uma criança do sexo feminino e no ambiente familiar. O conselho de sentença acatou integralmente a acusação do Ministério Público e o juiz fixou a pena em 18 anos de reclusão. Crime hediondo, ele está preso só há pouco tempo, há 1 ano e 2 meses, então ele ainda tem muito tempo para passar no regime fechado e depois seguir na execução de pena. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, André Lana.